A gente começou isso aqui sem nada. Sem porra nenhuma. Yeah. Mas como no passe de mágica, uh-huh, a gente transforma barro em diamante. Ok. Isso é música, isso é rap, uh-huh, isso é arte. Yo, Chile, encarregado dessa área, contra os piratas que querem me saquear. Nossa máfia, você não quer desafiar. Sou renascido tipo pintores da Itália, Michelangelo da Vinci. Concorrência nota 10, mas o meu time dá 20. Sou diamante para que o rap lapide. É tudo fato, isso daqui não é palpite. Eternizado tipo escultura, parada dura tipo lápide, sepultura. Vocês adoram o que eu faço, então vem cultua. Mas só mentir se não for um moleque sem cultura. Nova era, novas descobertas. Terremoto lírico, terras não deixo quietas. Se o destino não fosse alto, não tinha quedas. O topo da montanha é baixo, as nuvens são minha meta. Meu rap tem mais do que só beleza, mas até que poderia tá no museu lá em Veneza. E quem não sabe o que quer, deixa uma certeza. Se tu se esquece da vida, não queira que ela não te esqueça. Coragem pra subir, todo mundo erra, meus erros vou assumir. Pediram mudança, mas só que eu nada ouvi. O fim da humanidade, eu sou uma catástrofe.